Numa tarde linda, eu me lembro ainda, no vento cais dourado, sambando. Eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas, e o maravilhado sambando. Eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas, e o maravilhado. E o maravilhado com seu requebrado foi sambar também. Ô linda moreninha, tu serás sozinha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, satisfeito teu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. No velho castorado, onde ela se foi, seu lindo requebrado, meu coração parou. No velho cais dourado, onde ela sambou, seu lindo requebrado, meu coração parou. E eu maravilhado com seu requebrado fui sambar também. Ô linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, satisfeito do teu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar.